Ground mark 238. Bom dia, Juliette, Bravo Delta. Linda Cola, vento no 40 graus, 06 da noite. Ground American 238. Tower Mark 238. Flat, Tower Mark 238. Okay, we're going to do an engine run here at gate 11, and our ground crew has informed us that they've cleared it through you. Okay, 121.1. Tower Mark 238. Batango Juliette, Bravo Delta, decolou 08, controle 119.8. 19.8, obrigado, bom dia, Bravo Delta. Bom dia. Salvador, bom dia, tá 3896. Dia, TAM 3896. Confirma 3 checado? Afirmo, checado. Sente, livre pouso na 0, vento 140 graus, 0629. Livre pouso na 0, TAM 3896. Correu, patrulha 03. Patrulha 03, reporta curta final 97. Reportará curta final da 17, patrulha 03. 896, sala 112, chame o sala 1 2113, vai entrar no 6. Torre Salvador, bom dia, gol 2065, ponto, espera da 10, pronto. Confirma? É o gol 2065. 2065, além da cola pista 10, vento 110 graus 059. Além da cola da 0, 2065. final da 17, patrulha 035. Autorizado, pouso cabeceira na 7, vento 110 com 3, patrulha 05. 503. Voo da 065, decolando no 4, controle 119, decimal 8. 198, gol 2065. Confirma? Não consegui compreender a mensagem, repita por gentileza. Exército Brasileiro 1025. Agora sim, prossiga, no 025 do Exército. Exército 025, eu estava pelo solo, está no ponto de espera da Hotel, mas 025. Cruzado, a linha é decolada presente, o vento 110 graus, 059. 1025. Passa no solo controlado, 4003. Trip 5221 está no ponto de espera da cabeceira 10, se possível, ali. Bom dia, 5221, ali mantenha no 0. Ok, ali e decola. Ali e mantém, né? Afirmativo, alinha e mantém. Ok. Alinha. 25, decolou 017, está no visual, autorizado o cruzamento da final da 35. Mantenha minha escuta, guarda instruções para chamar o controle. Manterá a escuta, já em direção ao corredor e aguardará para o controle. Decolagem autorizada, vento 110 graus, 4 nós. Livre decolagem, 5221. Zona 8, frequência livre, patrulha 03. No 025, Torres? 025. Aciona 0277, no transponder. 0277. Controle, 119.8. Controle, 119.8. 4221, decolar 19, controle 119.8. 119.8, obrigado, grato. Torre Salvador, Arsa Cargo 8487, final do 10, baixar travado. Bom dia, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 05 nós, Arsa. Autorizado, pouso 10, Arsa Cargo 8487. Bom dia, no 630, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 630. Sete, quatro, oito, sete, salvo, dois, três, direito, no dois, um, um. No 630, pista livre, decolagem autorizada. 110 graus com 5 nós. Livre, decolagem 0, 630. Nome é 30 aos 26, controle 119.8, bom voo. 198, bom dia. Prossiga. Contato com o Oswaldo. Prossiga via Alfa e mantenha antes daquilo. Pátio 87, quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. não mandou, bom dia, vou no 648, próximo ponto de espera pronto. No 648, bom dia, autorizado a alinhar e decolar no 0110 grau 059. Pode entrar nessa colar, agora 648. Comandou, bom dia, 35595, próximo ponto de espera, pronto. 595, mantenha o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 3595. Bolo 648, decolado 36, controle 119, decimal 8. Controle 198, gol no 648, bom trabalho. Foi bom dia, gol 094, passe a 094, bom dia. Bolo autorizado, pistão no 0, no 30 graus, 069, ajuste no 0, no 7. Depois do 0, gol 0, 9, 4. Essa não é a equipe de auto, chama táxi. As 4, solo 38, direito, 121, décima 1. Seja na hora. 395, decolagem autorizada no 0130 graus, 069. Decolagem autorizada, 35, 595. Controle 1-1980. 398, obrigado. Então, em Salvador, bom dia, eu vou no 62 anos, quando espera para saber que está pronto. Tô vendo que chamou, foi o gol no 62 anos? Afirmativo. 621, a linha decola no 0, 140 graus, 089. A linha decola para saber, 62 anos. Decolado 243, controle 1-1980. Controle 19 8, voo 162, ano, bom dia. Marinha 2001, prossiga. Marinha 2001, prossiga. entrada ao hotel? Fora da interseção ou vai cruzar a pista? Cruzamento da pista autorizado. Quando na delta, solo 1, 2, 1, 2, 1, 1. Cabeceira ou decola da interseção? Da interseção. A interseção, atualizado, alinhamento, decolagem na interseção. 120 graus, 069. Autorizado, 070. 5107, bom dia, ali e mantenho no zero. Ali, mantenho no Exército 2001, decolou os 46, curva à direita para livrar o eixo, autorizado cruzamento da final da 35. O direito autorizado da final 35. Azul 5107, decolagem autorizado no 0, vento 110 graus, 069. Decolagem da 0. Pronto, táxi? Gente, vamos cuidar, tá livre. Azul 5107, decolado 247, controle 119, decima 8. 198, bom dia, 5107. Exército 2001, chama o controle 119, decima 8. 98, exército. Sim. Ei. frente. Salvador, eu cometo no zero. Cometo no zero, continua aproximação, guarda autorização de pouso, ajuste no zero no sete. Vou no zero. Canem 140, ponte espera pronto. Canem 140, condições de olhar e decolar sem parada? Alinha aí, decola sem parada. Autorizado, alinhar e decolar no zero, 090 graus, 059, sem parada. Sem parada, livre decolagem, 140. Mas se puder autorizar táxi, chama na Oscar. Controle. A gente mantendo a regra de voo visual, virar para ficar até que setor? Sente, a escuta em águas claras para outro setor, Papatango, Yankee Romeu Tango. Autorizado, ingresso no 7, chama Mariana e pronto. Comenta no zero, pouso autorizado no zero, 130 graus, 079. Comenta no zero, livre pouso. Comenta 140, decolado 52, controle 119, decima 8. 198, obrigado aí, 140. Diga. Sobrevoo em Sierra Índia, Eco Índia, na sua escuta. Sim. Posição, mais que cuidado, tráfego na curta da 90. aqui é Codelta, decolagem autorizada no 7150 graus 0, solo 5-4, libera a esquerda, parte militar. Alfa Papá, mais que cuidado, tem rolador 5-4, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, mais que cuidado. Salvador, bom dia, 3198, estabilizado ILS X-Ray, desloco 1-0. 3198, pouso autorizado no 0, vento no 20 graus, 049, altímetro no 0, 17. Livre pouso na 1-0, 3198. Salvador, comenta 8-2, estabilizado, trilha, fechado o trabalho. Gente, comenta 8-2, número 2, aguarda a pista livre. Retorno 98, solo 57, direito 121, decimal 1. Direito 1219, 3198. 1211. Desculpa, 1219, 3198. Posto autorizado no 0, 110 graus, 069. Prossiga. Gente, frequência de programação e pouso. Papatango, Yankee, Rondotão. Salvador, Gol 1561, bom dia, tá 4 milhas, baixado, checado. Polo 561, número 2, aproximação, guarda-pista livre, altímetro 9097. 9097, ciente, baixado, checado. Sim. Mantenha a posição. Meta 82, solo 1401, agiliza a liberação à direita na Delta. Sem coordenação. Sim, 1561, pouso autorizado no zero, vento 140 graus, 079. Sim, gente, 1561. Torre. Bom dia, Azul 4207, uma milha do Estel. Azul 4207, posição aproximação, guarda-pista ali. Ah, tá. O Marinha, 7062 ali, mantendo zero. Colo 561, solo 1402, à direita, 1211. Direita, 1211. Todo documento, 82. Prossiga. Condições de fazer um backtrack na Delta para o cruzamento? Afirmo, pode. Se quiser ingressar na Alfa, pode ingressar na Alfa e chama novamente para o cruzamento. Eu vou fazer o backtrack, chama para cruzamento. Marinha 7062, decolagem autorizada, 10150 graus, 079. Aeronave na curta final no zero.